em realidade. Tô esperando você voltar, mas deve tá feliz demais pra lembrar. Tô disfarçando a minha carência em mentira, sorriso falso, vídeo fake, foto antiga. Tô inventando outra vida pra não ter que viver a minha expectativa. Beija você, realidade. Chorar e beber, até pensei em te esquecer, mas dispensei. Fazer o quê? Expectativa. Beija você, realidade. Chorar e beber, até pensei em te esquecer, mas dispensei. Fazer o quê? Se ainda amo, se eu quero você sem querer. Ô, trem! Alô, meu parceiro Gusta Serrote, o moral de Serrolândia. Estouro chunadinho. Tô disfarçando a minha carência em mentira, sorriso falso, vídeo fake, foto antiga. Tô inventando outra vida pra não ter que viver a minha expectativa. Fazer o quê? Se ainda amo, se eu quero você sem querer.